485, reprimiam que temiam. Informação, diversão, que era novo. Uma expressão sonora sem igual. Uma ebulição mundial que aflorava no povo. Aqui, terra tropical, não polar ártico. Apesar da tristeza do pandeiro de plástico e também do chocalho do índio de short Adidas. Eu chacoalho na sequência das batidas. Um DJ sim salvou minha vida, nunca polícia. Nem perfil revisionista pagando de milícia. Bumbo, caixa, bumbo, caixa. Essa é a única pressão que me relaxa. Festa, pelo direito de luta, luta, pelo direito de festa, festa, pelo direito de luta, luta, pelo direito de festa, festa, pelo direito de luta, luta, pelo direito de festa, festa, luta, luta, festa. Com tanto drama solto em São Paulo, capital, tá embaçado, pertencei à banca do Mamelossauro. Não passo informação, eu sou o tipo de pau que já nasceu torto e vai morrer igual. No foco federal de afinar artilharia verbal, afinal, pra mim não é todo dia. E a rebeldia se separa da revolta. E a revolta volta na tua cara toda torta. Tipo bumerangue, é estopim de bang bang. Separa sua gangue, geralmente gera sangue. Na posição oposta, rebeldia é o que importa. Pra mim, nosso povo é mosca morta. Alô Brasil, vamos lembrar na ditadura. Militar, manifestar, rimava com tortura. Tamo vivo, agora dura, vamos tudo celebrar. Cerebral na moral, daí depois retomar. Já revigorada a guerra que Bob Marley pai cantou na canção contexto de Selassie. Enquanto isso no salão, pista cheia no limite. Se o assunto são as filhas de Afrodite, acredite. Só se vê espécie e espetacular. E da toca do toca, disco emana sem parar. Hip hop, fela, culto, funk fino da bossa. Som de season 100%. Se segura que essa é nossa. Festa, pelo direito de luta, luta, pelo direito de festa.